Salvador, boa tarde, voo 1227, livrou na foto. 1227, boa tarde, 300 táxi via Alfa, é com artista da Juliette. Isso aí, Alfa, no portarante da Juliette, 1227. 4089, em visual, contrato por nacional. Visual com a TR nacional. Afirmativo. Após a passagem do tráfego ali, mantém captura 1-0. Para a descida, Golf Mike X-Ray, já visual. Golf Mike X-Ray, reporta passando 2.500. Descida, reporta passando 2.500, Golf Mike X-Ray. Torre, o Papa Romeo India November Alpha está na proa da rotatória, visual com campo. Gente, dia November Alpha, mantém a proa da rotatória. Correção da presente, tem condição de encurtar para aproximação da 1-7? Afirmo, tem condições. Gente, dia November Alpha, aposta na final de 3 milhas da 1-7. Aposta 3 milhas da 1-7, dia November Alpha. Ao 3. Salvador, é o TRIP 5240. TRIP 5240, aciona a identificação, desça até o 130 inicialmente, e tal tá 30 chegará mais. 5240. Solo é o TRIP 5447, parte 3, posição de número 6, para push e acionamento. TRIP 5447, coordena do TRIP de São Alexandre para o táxi. Autorizado, chamando para o táxi, TRIP 5447. Salvador, está 3605 para o táxi, 138 a bordo, 415, galeão. Autorizado táxi, direito em direto ao ponto de espera, quando lá chame torre em 118.95. Ajuste na 015, TAM 3605. Gente, a direita, 1895, a torre ajustada, bem quente, obrigado. Solo, boa tarde, passageiro 2230. Passageiro 2230, boa tarde, autorizado táxi via Alfa Kilo até o Pat 3, por remota 04. Atente ao ATR da Trip puxando no Pat 3. Tá visual, Alfa Kilo 403-2230. Do 4089, decolado a 07, chame controle em 120, decimal 8. 208, 408. Salvador, uma boa, 3605, ponto de espera próximo. 3605, a Lima tem captura no 0. Lima tem 3605. 5240, sua velocidade indicada. Vai manter 200 mais 5240. Sim, 5240 está autorizada a descida até 110. Até 110, 5240. Azul 4089, contato radar. Você mantém 340, Voaleda. 7340, Voaleda, Azul 4089. Desculpa aí, transmissão. Firme? É o TAN 3193, Sarita. Ciência na formação Oscar, Galeão no 380. TAN 3193, autorizado Galeão, via Zulu 10. Nível 360, decola da 10 com a primeira curva pela direita. Segue perfil da Euleda Motiva. Mike Oscar Tango Vitor Alfa. Aciona 5450, controle em 120.8. Para sua decolagem devido à aeronave que decolou assente, nenhum sensor de saída com nível inferior. Gente, obrigado. Transponder 5450, controle 120.8. TAN 3193, procedimento correto, chame quando pronto. Obrigado. É, Solo Salvador, é o trip 5447, agora pronto para o táxi. Temos 5,6 a bordo, autonomia de 5 horas e 10, alternando Brasília. Trip 5447, autorizado táxi via pátio 1 no direito à ponte esfera. Quando lá, chame torre 118.95, ajuste na 015. 21? Até 230, tem condições? 21 até 200. Gente, o cometa 21 incrementa até 200 e mantém até Duna. E o India November Alpha está a 3 milhas da Piscina 7. Gente, India November Alpha, livre pouso Piscina 7, vento 180 graus no 119, tráfego já avistado. Tem livre pouso India November Alpha. Está atingindo 110, o trip 5240. 5240, desce até o 060. Para o 060, 5240. Controle Salvador, com a volta 3605. 3605, contato radar, se mantém o 360, após 2 mil pés, Voaleda. 2000 Lendo 3605. Torre Salvador, é o 35447, ponto de espera da 10, pronto. Trip 5447, Aninda, cola piscina 0, vento 180 graus, 119. Desça para 2 mil pés, ajuste 10, 115. Salvador, bom dia, Oceané 6320, informação é a Oscar, voando na flor de táxi. Prossiga. Então eu copiei. Cometa 2-1, a partida presente, necessita iniciar a redução de velocidade. Até quanto vai reduzir o Cometa 2-1? 1-4-0. Gente. Trip 5240, desça para 3 mil pés, ajuste 1-0, 1-5. Reduza até 1-7-0 nós. Ok, para 1-7-0 nós, para 2 mil pés, trip 5240. 3 mil pés, trip 5240. Senhor, copiou 3 mil pés, 5240. Azul 4089, chama Recife, 125, decimal 10. 25, 10, 40, 10. Azul 447, decolado aos 13, chame controle em 120, decimal 8. Bom voo. Chama o controle em 208, muito obrigado, senhor. Limite ao localizador. Gente, mantém a flor, limite ao localizador 5240. Controle em Salvador, muito boa tarde, é o trip 5447. 5447, contato radar, você mantém o 200, sai da Momo. Momo, é, só que o trip 5447 informa que está em possibilidade de cumprir a restrição do 1-0 aí às 15 milhas, é, a senhora estaria liberada da segunda restrição, é manter 3 mil por 25 milhas? Está livre. Muito grato e nós vamos manter como nível final o 1-60, senhora. Sete, aguarde coordenação para o 1-60 final. Aguardaremos e grato mais uma vez pela liberação. Trip 5447 está autorizado o nível 160 final. Muito grato, senhora. Autorizado o 160 final para o trip 5447. Salvador, estou 3605. Está 3605, prossiga. Preso, vou abrir. 605, não copiei. Autoriza voar na proa de bridge. Chama Recife agora, 125 decimal 10. Obrigado. 5240, desça 2 mil pés. Para 2 mil pés, 5240. Trip 5240, reassuma navegação na proa de Duna. Trip 5240. Na proa de Duna, trip 5240. Cometa 2-1, estabilizou? Cometa 2-1, estabilizado, colocado. Chama a torre 1 no 895. Sinal 320, desça para 2 mil pés, ajustando 0 no 5, voando Duna. Duna 2000 no 0 no 5, 6320. Trip 5447, voa VATAP. Está presente e autorizado pro de VATAP para o Trip 5447. Meta 21 na torre. Meta 21 na torre, Salvador. 5240. 5240, chama a torre 1 no 895. 7295, obrigado. Cometa 2-1 no controle. O 2-1 não conseguiu comunicação com a torre. Cometa 2-1 chama 1-1-8, decimal 9-5. 1-1-8, decimal 9-5. 4-0, número 2 para pouso, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso. 5-2-4-0. Cometa 2-1 na torre Salvador. Salvador, cometa 2-1, siga. Cometa 2-1, check, trem livre, pouso, sistema 0, vento 190 graus, não no longe. Cometa 2-1, flip checado, confirma como recebe a torre. Cometa 2-1, confirma como recebe a torre. Cometa 2-1 está recebendo agora forte, claro, está na sinal curta, está no procedimento ELS, trem baixado e travado. Gente, bip checado, livre pouso, pistão 0, vento 190 graus, 119. Cometa 2-1, livre pouso. Então, 3-2, 1 meia, boa tarde, informação em função Oscar, guarde para a cópia. Guardando, 3-2, 1 meia. Solo, faixa aérea do 2230, sinto da informação, Oscar. Faixa aérea 2230, Oscar, confere, aguarde para a cópia número 2. Cópia número 2, grato. São 3216, pronto, cópia? Pronto, cópia, 3216. Autorizado Fortaleza, via Pesolo 19, nível 350, decola da 10 com a primeira curva pela esquerda. Segue perfil Momo, transição Froti, aciona 5460, controle 120, decima 8. Autorizado Fortaleza, nível 350, via Rota Bandival, primeiro aerovia Upper Zulu 19, decola da 10, curva esquerda, saída Momo, transição Froti, transponder 5460, controle 120, 3216. São 3216, cotejamento correto, no portão 01, no chame quando pronto. Chama na grana, 3216. Passarela 2230, pronto, cópia? Mativa, pronto, cópia, passarela. Autorizado Vitória da Conquista, nível 180. Decola da 10 com a primeira curva pela direita. Segue perfil Arbor Elefa. Após direto Opiló. Após direto Vitória da Conquista. Aciona 5464, controle em 120, decimal 8. Autorizado instrumento para Vitória da Conquista, nível 180. Decola da pista 10, com curva direita após Arbor, Elefa, Opiló e após Vitória da Conquista. Código transponder 5464, controle de saída 120, decimal 8, para passar de 2230. Passar de 2230, cotejamento correto? Chame quando pronto. Para quando pronto for chegar, acionar o passar de 2230. Utilizado. Estabilizado, sinal 23, portal estabilizado para 9063, 20 canais. 6 da TAM, posição 612, pushback acionamento. TAM 3193, coordena com a equipe de solo e chame para o táxi. Maria, para o táxi, 317. Chame, coleção não estudou a torre. Zona, prossiga o táxi até o pátio militar, ao estacionário e frequência. Oi, Tomé, 7, Anima, tem captura no zero. Anima, 0, 7, 8, 7. Oceania 6315, reduz a velocidade para 230 nós. 230, reduzindo, 310. Escuta, da torre. Sim. Faça o check rádio, informa que o seu tem um rádio com muito ruído e clareza 1. Oceania 6315, check rádio. Clareza 2 no momento. Clareza 5. Gol 1867, livre decolagem, piscina 0, vento 1160, grau 099. Livre decolagem no 0867. Meta 2195/5, livre frequência. Meta 21. Meta 21, confirmou como recebe a torre? Tá recebendo 5. Afirmo, recebendo 5/5 no momento, livre frequência. 21, grato. Estabilizou X-Ray 210, pista 6320. Oceania 6320, complete aproximação, torre 1 no 8, decimal 95 por pouco. 2295, bom trabalho, senhor. Oito 6320, livre pouso, piscina 0, vento 180 graus, 109. Livre pouso, 06320, Oceanel. Alô, Salvador, 2136 da TAM, para o TAC, temos 136 a bordo, Campinas com 4 horas. E meu pé beta, 3193. 136, 136. 3193, autorizado o TAC, até o Policara da Pista 10, via Pátio Índia. Quando eu achei a minha torre 118, desse nome 95, QNH 10, 10. Pátio Índia, no ponto de espera, chama 2895, é 1016 ou 15? 1015, QNH. B15, obrigado. Solo, TAM 32 no meio, pedido estacionamento no portão 1. TAM 32 no meio, aguarde o número 2 do setor. Guarda, 32 no meio. Mantendo 259 indicadas, já, 61 padrão. Sim, a gente tem condição de manter 259 de Ceduna? Temos, é um batom. Chame a 141, operação para o curso localizador, curva à esquerda na proa 200. Esquerda 200, 6141. 6141, no limite ao QD Mike 100 Simbra. Limite ao 100 Simbra. Paeco Papa Serra, controle Salvador, acione identificação, desça para nível 050, QNH 1015, autorizado a chegada a Mari. Oxané 6315, ao aproar a posição, questão, ao passar a posição toque, autorizado a chegada a Man, desça para 3000 pés, QNH 1015. 6.000 após toque, está autorizada a chegada, 6315. 6141, desça para 2.000 pés, QNH 1015. 2.000, 1015, 6141. O controle Salvador, 5447, solicita. 5447, prossiga. Tem alguma possibilidade da presente nós apurarmos o destino, senhor Barreiros? Afirmativo, 5447 está presente, vou ir na proa de Barreiros. Chame Centro Recife na frequência 128.8, alterna 1260. Firmando, vai chamar Recife 1288, alterna 1265. 1260, 1288, 1260. Então 1265 ou 1260, obrigado. 1-0, o vento 180 graus, 1-0-9. Decola da 10, Santos, 1-3. 2-0, você segue táxi Alfa Juliette para o portão 07. Alfa Juliette para o 07, 6-3-0. Oxané 6315, reduz a velocidade para 2-0-0 nós, número 2 para aproximação. 200, 3-0. Na escuta do controle de Salvador? Papatango Mike Bravo Uniform. O controle de Salvador, aciona a identificação. Mike Bravo Uniform, foi na proa de Pabog para interceptar a chegada da Mari, descendo para nível 160. Ok, descendo no registrado, estou marcando agora o nível 150. Correção, descendo para nível 080. Afirmação, 080, na proa de Pabog, chegando a Mari, obrigado. Papapá, Juliette Alfa Romeo, 58 milhas nordeste do VR Salvador, mantém nível 090, chame Aracaju em 120, decimal 3. Salvador, muito boa tarde, eu tanto aí, 193. Bom, pode interceptar a LS? 6141, curva à esquerda na proa 110 para interceptar o curso localizador. Vai interceptar. Controle Salvador, Santa 3193, boa tarde. Santa 3193, contato a dada de decolagem, sua para nível 360, saída da El. Pode voar, da El da presença? Afirmativo, da El da presença. Papatango Mike Bravo Uniform, da presente, foi na proa de Itap. 867, solicita pro Diofito. Gol no 867, mantenha o perfil da saída, chame Centro Recife na frequência 1288, alterna 1260. Recife 288, 2608, 867, batalha. Sapatango Mike Bravo e uniforme já pro ano do Itape. Ah, bem na sua, vai lá pro Itape. Três, uma, cinco, desça para 2000 pés, autorizado a final do procedimento e LS3, reporte estabilizado. 2000, reporte anão estabilizado, 3 a 100. Oxalém é 141, estabilizado. Oxalém é 141, estabilizado no curso localizador? Ah, é 141, reporte baixado para a torre. Chame a mesma em 1 no 8.95. 2.95. 2 Salvador, boa tarde. Oxalém é 141, sinal alistando, baixar e travar. Oxalém é 141, ajuste altimetro no 0 no 5, livre pouso, pista 1 no 0. O vento no 80 graus, 1 no 22. Livre pouso no 0, 6141. Índia, tá com disparador 1 no 0. Quando eu acho que eu tô em 1 no 8, decimal 9, 5, 5, 1 no 0, no 5. Índia, tá com disparador 10, vai 0, 8, 9, 5. 7, 3, 2, 1, 6. 1, 6, 3, 1, 5, tá passando, dona. Gente, você na 6, 3, 1, no 5. Ajuste o altímetro no 0, no 5. Continua a aproximação, número 2 para pouso. Mandando o peixe na leve, 3, 1, 5. Oi, Salvador, boa tarde, 3216, tá pronto, ponto de espera da 1-0. São 3216, boa tarde, mantém o ponto de espera da 1-0. Toyota 32 no meio está completamente pronto, sem condição de agilizar aqui no teste. Gente, o Toyota 32 no meio, devido à velocidade que o Airbus Avianca está desenvolvendo no final 1-0, passando o marcador externo nesse momento, mantém a posição. Mantém a posição, nada, 32 no meio. Oxalém é 1-4-1, solo 3-6, livre à direita, e chama solo em 1-2-1, décimo 9. Direita, solo 1-2-1-9. Papá, 3-4-0 para Guarulhos, copia? Copia. Reporta para ingresso. Decola da pista 1-0, com primeira curva à direita, saída da EL, lesa transição Motiva, Upper Zulu 1-0, bridge, Upper Zulu 1-6, após conforme rota do plano de voo. Aciona 5477, frequência do controle em 1-2-0, decimal 8. Sabe o Eco Papatear. Papatão Mike Bravo, uniforme. Continue descida para nível 050, que é negar 1-0 na 5. Para o 5-0, mais durante, tá? Acionar 5-4-7, controle 1-2-0-8, 3-8-0-5. Seu 3-8-0-5, cotejamento correto, chame pronto, pushback. Tchau, pushback, 3-8-0. Solo, Oxalém 6-1-4-1, de pronto. Oxalém 6-1-4-1, prossegue passe Alfa Juliette para o portão 03. Não. Alfa Juliette por 3. Serra Bravo ali, mantém cabeceira no 7, me reporta pronto. 3193, chame centro Recife, frequência 125, decimal 1, lanterna 13395, 3193. Tem uma antena 0, 3296. 1, 3395. São Mike Bravo de uniforme, confirme a velocidade de casa. O Mike Bravo de uniforme tem condições de manter 230 nós até a etapa? Ah, por na sua, falando do seu ar. Estacionamento é 315, solo 39, livre à direita, chama solo 121 no decimal 9. 219, meia, 315. Estaciona 03, por favor, oi, dá 103, controle Salvador, desça para nível 060, QNH 10015, vou ir na proa de Mari para interceptar a chegada a Mari. 03, descendo para nível 060, lado proa de Mari. China 6315, prossegue tarde, Alfa Juliette para o portão 612. Alfa Juliette para o 612, 6315. Papa Eco, Papa Sierra, autorizado a final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado, Eco, Papa Sierra. Gente, autorizado ILS, reportar estabilizado, Eco, Papa Sierra. Na 3216, decolado 41, último controle 120, décimo 8. Na 3216, copiou a torre. Serra Braço, autorizado decolagem, pista 197, vento 170 graus, 10 noite. Controle Salvador, boa tarde, está 32, 16, decolado na Momo. 16, contato radar na decolagem, subo para nível 350, sai da Momo. Subindo 350 na Momo, está 32, 16. Possibilidade de voar por aqui? 32, 16, vou indo na proa de Momo. Direto Momo, 32, 16. Passarei 2230, puxa acionar. Passarei 2230, coordenando com a equipe Solchim, pronto para o táxi. Sorry. Salvador, boa. Papatango, Whisky, Serra, Bravo. Decolado, perfil da Euleta. Papatão Whisky Sierra Bravo, contato radar na decolagem, subo para nível 470, saída da EL. 470, saída da EL, Whisky Sierra Bravo. Então, Juliette, Quebec Kilo, controle Salvador. São Juliette Quebec Kilo, confirme o nível solicitado. Gente, o Juliette Quebec Kilo inicialmente suba para 3.500 pés, QNH 10115. Assistindo, Juliette Quebec Kilo. Estabilizado no localizador Ecopapa Serra. Eco Papa Serra, complete a aproximação, chame torre em 1 no 8 decimal 95. Papa Serra. Controle, autoriza a proa de Motiva para o Whisky Serra Bravo? Whisky Serra Bravo, vou ir na proa de Leda. Leda, bravo. Controle, tá 3216, passou uma centena agora, quando possível aguardando a proa de Franti. Gente, tá 3216. Papatão Juliette Quebec Kilo, confirme o nível final. Papa Serra, após o externo, circular pela direita para a pouso 97. Gente, o Eco Papa Serra apenas confirmando, solicita cancela plano instrumento prosseguir visual para a pista 97. Afirmo, após o externo, mudança de regra prosseguindo visual para a 17. Gente, me reporta para o cancelamento plano instrumento. Papa Serra. Papatão Mike Bravo de uniforme. Após ETAP, autorizado descida para 2.000 pés. QNH 10115. Após ETAP 2.500. Correção da presente, autorizado 2.000 pés. QNH 10115. Ok, então continua descida do Fox Boy, restrição 2.000, obrigado. O Mike Bravo de uniforme informa o tráfego, posição de 10 horas, 9 milhas, rumo oposto, mantendo correção. Passando 2.000 pés para nível 110. A paciente, o Mike Bravo. Passarelo 2230 com 55 a bordo, 4:45 apenas Salvador. Passarelo 2230, prossegue táxi até o ponto de espera da pista 110 via Pátio Índio. Quando ela chama, então em 1 na noite, decimal 95, QNH 10-5. 2015, lá vai chamar 1895. Nível 050, cometa 103. Passaredo, coordene com a equipe só chama pronto para ataque. Posso passaredo estar autorizado, coordenação 2320. Papatango Whisky Sierra Bravo, chame Centro Recife, frequência 125, decimal 1, alterna 13395, Whisky Sierra Bravo. 1251-13395, Whisky Sierra Bravo. Sierra Livre Pouso, pista 7, o vento noite 0 graus, 1-1-9. Vente Livre Pouso para o Eco Papa Serra, baixado travado. 28, decimal 8, alterna 1260. 228-260, graças. Boa tarde, passaredo 2230, aproximando ponto espera 10, pronto. Passaredo 2230, ali mantém cabeceira 10. Ali mantém na 10, passaredo. É só passear as salas 48, poderia confirmar o pátio que irá prosseguir? Obrigado, Graia. Tem autorizado o backtrack, estacionar no Graia, frequência livre. Bravo Uniforme, autorizado a final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado, Mike Bravo Uniforme. A chamada estabilizada, Mike Bravo Uniforme. Juliette, Juliette Quebec Kilo, continue subida para nível 110. Juliette Quebec Kilo, informe tipo do equipamento. Ciente, Juliette Quebec Kilo. Vento 170 graus, 1-1-2. Iniciando 2230. Equador, bom dia, voo na 37. Gol 097, prossiga? É o Bono 397, vai ter que dar babá para São Paulo com mãe. Uma 397, papá confere a Guaticópia. Salvador, tá 3283, informação papá, autorização Brasília, 360. Tá 3283, informação em curso a papá, número 2 para cópia. Tá 3205 para o táxi, DOAB 170, Zena Galeão, 4 horas. Tá, taxi rei da 1-0. Salvador, gol 2008, 170, 170, boa tarde. Gol 2008, controle de Salvador. Acione a identificação, desça para nível 050, QNH 10115, autorizado a chegada Mari. Reduza a velocidade para 210 nós. Dael, Leda, transição Motiva, Upper Zulu 1-0, após conforme rota do plano de voo. Aciona 5-5-1-5, frequência do controle em 1-2-0, decimal 8. Ciência autorizada, São Paulo, Congonha, 3-0, decola da 1-0, com curva direita. Saída Dael, Leda, após Motiva, Upper Zulu 1-0, sem conforme o plano. Aciona 5-5-1-5, controle 1-2-0-8, voo na 397. Gol no 397, cotejamento correto, chama pronto, pushback. Tá, chama. Obrigado. Pronto, cópia? Afirmativo, para seguir. Tá 3283, autorizado Brasília, nível 360. Decola da pista 1-0, com primeira curva direita, saída Arpor, Elefa, Upper Zulu 1-7 e após conforme rota do plano de voo. Aciona 5505, frequência do controle em 1-2-0, decimal 8. Tá 3283, autorizado Brasília, nível de voo 360, decolando a 10, com curva direita, saída Arpor, transição Elefa, após Upper Zulu 1-7. Conforme o plano de voo, decola o transpadeiro 5505 e o controle Salvador 208, o 3283, gate 8. Chama 3283, cotejamento correto, chama pronto, pushback. Chama ela. Salvador, boa tarde, 3805, pronto, com espera da 1-0. São 3805, ali mantém cabeceira 1-0. Ali mantém, 3805. Do 2230, da presente foi na proa de Arbor. Direto Arbor, muito obrigado. Mike Bravo uniforme, tem livre pouso, visto 17, o vento 170 graus, 09 nós. Poderia confirmar baixar travado? São 3805, superizando a decolagem, pista 1-0, vento 170 graus, 09-9. Decolagem, pista 1-0, 3-2-3-5. 2008. 103, posição dona. Cometa 103, complete aproximação, chame torre em 18 decimal 900. Cometa 103, 1895. Tan 3283, coordene com a equipe Sol, chame pronto para o ataque. Coordena essa equipe de Sol, chamaremos. Sim, bom, boa tarde. Torre Salvador, eu cometa 103, na final para ponto. Cometa 103, o ajuste altímetro no 015, continua aproximação e aguarda autorização para pouso. 805, vai passando 1500 na Adael. TAM 3805, contato radar na decolagem, suba para nível 340, saída da Adael. Poxa, é o 340 Adael. 240 mais redondo aqui, a prova ideal para conquista. Sente, passaria do 2230. TAM 3805, da presente vai na prova de Dael. Direto Dael, obrigado, 3805. Com proa sul, informa um T-27 da Força Aérea a uma milha do marcador externo. No 70 graus, 099, reporta fora do solo. O 2008, desça para 2000 pés, QNH1005, livre da restrição de altitude em ETAP. Autorizado a final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado, gol 2008. Seguinte, descendo para 2000 pés, 2015, liberado a restrição em ETAP, gol no 2008, portal ETAP. 103, informe um colibri decolando do um pátio próximo à cabeceira auxiliar. Continua a aproximação e não desacelera com sua aproximação. Pátio agora 7, fora do solo, livrou a final do 1-0. Gente, o guardião 07, fora do solo 57, uma controle 120, decimal 8. 1208. O cometa 103, livre pouso, pistão no 0, vento 180 graus, 109. Cometa 1903, livre pouso, pistão no 0. Guardião 07. Confirme, controle. Guardião 07. Guardião 07. Mantenha sob condições visuais, 500 pés, reporte visual condina. Vai reportar o 07. Final, trem baixado travado. Checado, livre pouso, pistão 1-0. Pistão 03, livre pouso. 35490, papá, confere, guarde-copter. Pode. Motor Gol 13, 97 na posição 10, pushback estacionamento. Gol 1397, aguarde o número 2 do setor. Mantendo posição. Salvador, TAM 3283, acionando 164 a bordo, 3 horas e 9 minutos de autonomia, alternando Ribeirão Preto para táxi. TAM 3283, autorizado táxi até o ponto de espera da 10. Via Pátio Índia, controla chame torre em 118 decimal 95, QNH 10 no 5. Gente, DVD táxi via Pátio Índia, ponto de espera da 10, ponto de espera 1895, obrigado. Estabilizou o voo no 2008. O gol 2008, complete aproximação, chame torre em 118 decimal 95, bom pouso. 1815, gol 2008, pô. 1895. 1895, boa. 0, autorizado Petrolina, nível 200. Decola da pista 10 com primeira curva à esquerda, saída Momo Cogibo direto. Rota conforme apresentada no plano de voo. Aciona 5530, frequência do controle em 120, decimal 8. Autorizado 200 para a Petrolina, rota conforme apresentada no plano. Decola da 190 com curva à esquerda, a Momo Cogu. Aciona 5530, controle de Salvador 1208. Trip 54190, cotejamento correto, chame pronto pushback. Chama na 54190. Salve 7, copiou o controle? Sente, guardião 07 de frequência. Salvador, uma boa tarde, o TAM 3283, ponto de espera da 10, pronto. TAM 3283, mantém o ponto de espera do 10. Mantém o ponto de espera, TAM 3283.